só fiz também. Mas não quer dar o braço a torcer por mim. Que já não quer mais esperar que eu mude o meu jeito. Que já não quer mais que se consertem os meus defeitos. Que já não quer mais noites em Guaruá, chorar sozinha. Não quer mais saber de mim. Só quer me esquecer. E ela não me atende. Não quer me ouvir. Não me dá chances de me redimir. Ela apagou meu nome do celular e disse que nunca mais vai voltar. Essa é a décima canção que escrevo pra você. Mas não mostrei pra mim. Deprimente pra mim, porque lembro que uma vez só eu cantei pra ti. Essa canção eu não consegui mais ouvir. E hoje eu sei que ela não me atende. Não quer me ouvir. Não me dá chances de me redimir. Ela apagou meu nome do celular e disse que nunca mais. Mais vai voltar.